chorei.

sou um homem com muita sorte. Eu tenho amigas que não têm fim. Elas adoram, eu dou carinhos e elas sabem que eu sou assim. Sejam casadas, sejam solteiras, sejam viúvas, eu digo sim. E há algumas que me põem doido, apanhadinho fora de mim. Algumas delas têm um perfume, são como uma rosa do meu jardim. São as mulheres que me põem a louco. São as mulheres, são as mulheres. É com mulheres que eu fico perdido. São as mulheres, são as mulheres. São as mulheres que eu vi meu passado. São as mulheres, são as mulheres. São as mulheres o meu grande pecado. São as mulheres, são as mulheres.

mas és mentirosa. Tu és bonita, és muito atraente, mas és mentirosa. Mentira.

viola no peito e você no coração. Sou feliz é desse jeito, com a viola no peito e você no coração. Família, veio da bola.

mas beijo de mim não é só para curtir. Mal, mal, Maria, se tu me queres a valer, deixa sumir de uma vez. Mal, mal, Maria, se queres comigo ficar, vais ter que me respeitar. Mal, mal, Maria, quando o beijo é demorado, perfume fica na roupa, quando o abraço é apertado, a lua na

Cotebrico à Olivet. Au Crédito Agrícola, DMC Couverture à Saran, Calypso à Fleury-les-Aubrais, Eurocoach à tous, un grand merci. A todos, muito obrigado. São 11 da manhã em Lisboa, 7 da manhã no Rio de Janeiro. Vamos conhecer os títulos das notícias às 11. Três ativistas climáticos bloquearam o trânsito esta manhã em Lisboa. A Ordem dos Médicos e o Ministro da Saúde estão reunidos esta hora para discutirem as dificuldades nos hospitais. Cerca de 300 migrantes chegaram num barco ao arquipélago espanhol das Canárias. As notícias às 11 da manhã na RTP Internacional. Já conhecido, o Prémio Nobel da Química foi atribuído aos cientistas Mongi Bahendi, Louis Bruce e Alexei Ekimov. Estes três investigadores receberam o Prémio Nobel da Química pela descoberta relativa aos pontos quânticos sintetizados em nanopartículas. Esta é naturalmente uma notícia para desenvolver ao longo dos próximos serviços informativos. Três ativistas climáticos voltaram a bloquear o trânsito em Lisboa. Desta vez foi na Rua de São Bento. Os ativistas sentaram-se no chão e impediram a circulação do trânsito durante mais de 20 minutos. Depois foram detidos pela PSP. Ouvido pela Rádio Pública, o advogado Raposo Subtil lembra que o direito de manifestação tem de ser exercido, sim, mas no quadro da lei. Vamos ouvir essa declaração de Raposo Subtil. A Rua de São Bento esteve bloqueada. Estamos com alguma dificuldade para ouvir esse som de Raposo Subtil. Agora sim, vamos ouvir a declaração do advogado dizendo que o direito à manifestação tem de ser feito no quadro da lei. A Rua de São Bento esteve bloqueada. Não é possível ouvir essa declaração do advogado Raposo Subtil a propósito destes três ativistas climáticos que voltaram a bloquear o trânsito em Lisboa. Desta vez foi na Rua de São Bento. Raposo Subtil a dizer que essa manifestação tem que ser exercida no âmbito do direito de manifestação dentro do quadro da lei. Recordo que ontem os ativistas tiveram que parar o trânsito, fizeram-no em hora de ponta na segunda circular. Estes ativistas foram detidos, vão ser ouvidos esta tarde em tribunal. Mariana Rodrigues, uma das ativistas do movimento climáxico, explicou há pouco à Rádio Pública que fizeram este bloqueio esta manhã para falar com as pessoas na rua. A Rua de São Bento esteve bloqueada e que levou a um bloqueio geral do próprio Largo do Rato durante cerca de meia hora. Tivemos a bloquear esta rua para podermos falar com as pessoas. É preciso nós todas pararmos e percebermos o que é que está a acontecer e apresentarmos a realidade. Mas as pessoas nem sempre recebem bem este tipo de protestos, como aconteceu esta manhã com um condutor furioso a retirar os ativistas da estrada. Sim, durante esta meia hora que nós estivemos lá, nós falámos com centenas de pessoas. A maior parte das pessoas demonstraram abertura para falar, muitas delas demonstraram apoio, mas também haverá pessoas que a primeira reação vai ser eu quero continuar a minha vida, eu não quero lidar com a realidade, não quero enfrentar esta realidade. Mariana Rodrigues, uma das ativistas do movimento climáxico, garante que este tipo de ações no trânsito vão continuar. Enquanto houver crise climática, é preciso nós agirmos e nós neste momento